Então, Tripe, é autorizado decolar. A viatura vai entrar após a sua decolagem. Autorizado decolar 5490, muito obrigado, senhor. Dois livre da restrição, submantenho 300. Subindo nível 300, tira 3602, livre da Solo. Na Quebec, chama a torre 1186 pro cruzamento da 1735, ok? Sim, gente, vai chamar 1186, ó, sistema Quebec para o cruzamento. Salvador, triple 5490. Conforme autorizado, vigilância 5490. 5490. Siga o comandante. O teste do ataque de 4.000, o teste do ataque de 4.000. Afirmo, 4.500 a 4.000 metros de visibilidade. Teto 1.300 aproximadamente. Tá o circuito de tráfego? Afirmativo, só no momento, no circuito de tráfego não, só se eu fosse pra uma localidade no limítrofe da terminal ou fazer voo local. Aí eu coordenaria com o controle, mas no meu circuito de tráfego aqui no momento, não. Negativo. Oi, Salvador. É o Oscar de Quebec para... Tá na Quebec para cruzamento pro... Pro... até o parque. Tem condições? Firmo, tem condições. Positivo, tem um tráfego chegando em aproximação na chegada Bonf, passando a posição Bonf no momento, cruzando 080. Silêncio, 5490. Ano 3602, chame centro Recife, ano 3325. 3325, o centro Recife, 3602. Siga. Chame para ingresso na pista 17. 5490, já está superado em altitude, suba para o 200. 5490. Cruzamento, Bravo Delta. Zero seven, report established localizer. Call you on localizer, also 4207. Confirme para Torre Salvador. Afirmo, comandante. Acho que breve. Mais uns 20 a 30 minutos, tá melhorando. Pressão na Lima pro 4-3, tá livre, tá 4-3, ele é pra andar. O solo agora em 121 decimal 9, Papatango Juliette, Bravo Delta. 129. Papatango Juliette, Bravo Delta. Bom, Juliette Bravo Delta novamente, está sem contato com o solo, não consigo contato com o solo. 121 decimal 9. 129 novamente, vou tentar novamente. Bom, Juliette Bravo Delta, da Lima pro Pátio 3. Eu acho que Azul 4209, Azul 4207, report normal fine runway 10, with runway insight, runway wet, left rain. Call back, with the runway inside, Azul 4207. Papatango Romeu, Hotel Oscar. Jet Bravo Delta livre de cruzar o Pátio 1, parte 3. Jet Bravo Delta. No momento não está autorizado, devido à operação estar por instrumento positivo, mesmo sendo um toque arremetido, um voo curto de um toque arremetido, mas isso não condiz com a regra. Assim que abrir, eu volto a lhe chamar. E o senhor pode monitorar também a frequência do ATIS em 12775. Assim que abrir, a gente vai alterar lá. Radar runway inside, Azul 4207. 260, informação, November, Recife. 260, Recife, 390, autorizado, via Perusco 58, decola pista no 0 curva esquerda, Cida Puca, transição Caju, controle 199-535, apenas 5453. Autorizado, Recife, 390, Cida Puca, Caju, para Perusco 58, decola 10 com curva esquerda, 119-3, e o transponder 5413, voo no 260. Chamando agora para o 5490 Recife agora, 12545, bom voo. Azul 4207, agora eu repito. Dia Júlio, 1500 pés em direção aos corredores visuais, 1014 no ajuste. Positivo. Dia 7, when executed, on Alpha Detection. Salvador, Papa Romeo, Mike, Serra Gomes. 4207, approve the taxi via Juliet 2, gate 09. Juliet 2, gate 09, Azul 4207. Boa, passando aqui, aguarde apenas a coordenação junto à torre Mike, Serra Gomes. Índia Juliette Salvador. Na escuta. Salvador opera instrumento 1400 com 4000 condições de prosseguir visual especial. Afirma aqui, Lúcio. Que ingressa aos corredores em forma visual com campo. Eu li. Se não for atrapalhar, autoriza uma rotatória da presença? condições de voar na Pro 085, condições de visuais 090? Perfeitamente, senhor. Positivo, na 090, estou ingressando com destino a Salvador, Vitorino e Jurante, em condições visuais. Beleza. Mike Serra Golf, Salvador. Salvador, opera instrumento 1400 com 4000, tem aeronave prosseguindo agora para Salvador em condições de voo visual especial. E a boa possibilidade de fazer o visual especial também, ou a intenção é nave da 1-0. Acho que o Billy está, tá, a proposta de ficar fazendo visual especial, mas o aparelho também é mais que a boa. Positivo, a gosto do freguês, o Mike Serra Golf. Desce para 1.500 pés, ingressão aos corredores visuais, 1.014 no ajuste. É, a 70 milhas noroeste, de sudoeste, Salvador, daqui a 3 minutos de descida. Positivo, identifique e reporte para a descida, o Mike Serra Golf. Vai identificar e reporta na descida, o Mike Serra Golf. Controle Salvador, bom dia, até 3198, informação November. 3198, identifique, prossegue via para 2000, ajuste no 04, Salvador. Via para 2000, identificou, 104, até 3198. Controle, Olimpo 03. Olimpo 03, Salvador, prossiga. Fica descida ainda na área, Terra Brava Romeu 204, livrando 150 para 1000 pés, 1000 pés aqui sobre o mar. Positivo, Olimpo 03. Ativo, livrando 150 para 1000 pés, 03. Controle Salvador, gol 9072, informação 90. 9072, bom dia, identifique, de São 040 na chegada Bonfi, 1014 ajuste. Bom dia, 1040, 1014 na ajuste, chegada Bonfi, gol 9072. Mike Serra Golf iniciando a descida, autoriza a presença da rota da, de Paris. Para o ingresso no corredor Veracruz, o Mike Serra Golf. Ingresso no corredor Veracruz, o ajuste no 04. Veracruz, comenta 14, o Mike Serra Golf. Controle Salvador, ligou no 738, bom dia. No 738, bom dia, identifique, desceu 050, chegada Maré. 050, chegada Maré. Informação mais. Positivo. Romeu até Oscar. O Romeu até Oscar. Controle, para informação, tem uma camada 1500, depois do externo, e após está completamente visual, o Vitorino de Juliette. Positivo, o Vitorino de Juliette já está visual com o campo, a intenção de pouso é 17. Afirmativo, tá. Em torre agora, 18.6, tem um bom pouso. 18.6, muito grato. Estou aí com aquele cordial bom dia, o Victor India Julia. O Victor India Julia, senhor. Com aquele cordial bom dia. Bom dia, chama o final no 7. Beleza. A Golf Campo Pera Visual. Quanto da informação, Golf? O 98 livre LS, forma estabilizada, tá? Tá mais estável, tá? 39. Jet Bravo Delta, sim. Confia a autorização. Querido 4A4, 4 em mim, tá? O Jet Bravo Delta autorizado, 090 Aracaju. Fica o fim 77, decola pista 17, curva esquerda, saída ponte, controle 19. 5, 0, 2, 3. Autorizado Aracaju no 090, decolando da pista 1-0, com curva à na saída ponte, transponte. Leve para o Delta, confirmando no Pato 5, posicionamento correto, adicionamento táxi por 1862. Acionamento de táxi, 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3. O Pato 3 mantém a escuta, é bom para o táxi, leve para o Delta. Afirma, chamará o solo para o táxi, leve para o Delta. Solo é só para rodar o pão, Índia Brava. Saiu, Índia Brava. Confirma a intenção do. Pato 4 foi notificado uma hora de voo local, tá aguardando instruções, não. Confirma a intenção de voo? Corredor Axé, Farol da Barra, Centro Histórico, Bonfim, Iguatemi e retorno para Salvador. Isso, isso. Então, prossegue inicialmente litoral sul, curva direita, corredor no litoral sul que a gente fez. Controle 119-135-01-36, confirmando, estando Índia Brava. Despeço do Norosul, à direita, corredor Axé, 109-35, controle 0136, transponder, estando Índia Brava. Confirma, precisa após, no 4-4? 3 após, senhor. Funcionamento táxi 2-8612, Índia Brava. Grato, volta. Para o acionamento, táxi 2-8612. Autorizado. O táxi Juliette Alfa, atirando no 0, torre 118, esse bom, 62, que é a 1014. Aqui, Juliette Alfa, pode esperar, 26, 1014, Juliette Bravo Delta. O Papa Rodeu, tem um Índia Bravo. Tem um Índia Bravo, prossiga. Pega o táxi 4 para acionar, hein? Vira acionar, chame para o táxi. Pronto, Bravo. Agora 738 desce via ou recife 5000? Via para 2000 com 1014. Via para 2014. Agora 738. Paulo Salvador, eu vou no 260, tá aqui na posição 4, pronto para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionado, táxi, eu vou no 260. Chama lá para o táxi, no Exato, de volta, 3198. Torre 18-6, bom pouso. 18-6, vale. Salvador, bom dia, 3198, final do X-Ray, visual baixado.